Eu estava a falar da canção. Uh-huh. Oh, também gostei muito, mas não posso vesti-la. Amanhã, quando formos ao centro comercial, vou comprar uma roupa gira. Oh, esqueci-me! Tenho uma entrevista. E se for no sábado? No sábado, não dá. Vou ver um jogo com o meu pai. E se for no domingo? Bem, eu acho que... Não dá. Vou provar roupa no domingo de manhã. E se for domingo à tarde? Não. Vou lanchar com os meus avós. Eu adoro-os, mas eles cheiram a... aveia. Oh, adoro o cheiro à aveia. Isso é porque nunca cheiraste a aveia no sovaco da minha avó. Assim não vale. O quê? Já não fazemos um encontro Miley Lily há uma eternidade. Pois não, já tenho saudades. E se for terça-feira depois da escola? Era perfeito, mas vou fazer provas para lá. Adoro cantar. Oh, é? Porquê que não vejo também? Para a claque. Toma um N e um A e um O. Que palavra é que dá? Não. Assim nunca estamos juntas. Vá lá! Tu consegues? Não o negues! Anda comigo, não há perigo! A falares assim, só posso dizer sim! Não vai custar nada, mas agora estou assustada! Dá as boas noites, Lola! Boa noite, Lola! Então, pai, isso ainda está entupido? Não, filho. Já não está. Já o desentupi há horas. Agora estou só a trabalhar os meus tríceps. Ei, pai, deixa-me ajudar-te. Ajudas? Claro. Se te inclinares assim, também trabalhas os deltoides. Eu também podia ajustar-te aqui pela janela. Estás a trabalhar os braços ou as pernas? Vê lá se decides. Oh, estou farto disto. Já vou chegar atrasado. Vou ligar ao canalizador. Não dá para acreditar que o cano entupido vou ter de deitar à rua 80 dólares por hora. Os canalizadores ganham 80 dólares por hora? Eu faço isso por 50. Sabes que mais? Estou tão atrasado que vou aceitar essa tua proposta. Espera aí, se eu soubesse que ias aceitar tão depressa, tinha pedido antes 60? E eu tinha ido até aos 75. Bom! Ora bem, vamos a isto. Não, espera aí. Já que vou fazer isto, vou fazê-lo como deve ser. Oh, boa! Oh, esta brisa sabe mesmo bem! Nunca ganhei 50 dólares tão depressa! Opa! Eu já tinha testado os brócolos na caçarola ao jantar. Vamos ganhar. Não vai falhar. Eu sei, o rei vai acertar. Pronto, o meu esquema é este. Vai ser uma boa. Alguma dúvida? Tenho duas. Primeiro, mas afinal quem é que é o rei? E segundo, se uma coisa dessas é um pompom, quer dizer que duas são um pompom? São as dúvidas que me sobressaltam. Experimenta lá. Ok, força. Vamos lá, passa a bola. Vamos lá, olha a tola. Lily, vamos fazer isto para ficarmos juntas. E isso não vai acontecer se eu entrar para a claque e tu não. Olha, presta atenção, está bem? E um, dois, três, quatro. Lado, baixa, estica e salta. Gira, bate em cima e lado. Pronto, experimenta agora. Está bem. Lado, baixa, estica e salta. E bate, estica e gira, e gira, e gira, e gira. Então que tal? Por Porquê é que quando eu caí assim no sofá fiquei de castigo durante uma semana? Porque tu vieste a saltar desde o piano. 5 metros é o meu novo recorde pessoal, amigo. Então tu vais ser o único elemento da claque com pompons e capacete. Socorro? Ei, sou bom, tão bom. Vou desentupir os canos, ei, sou bom. Jackson, sabes da Miley? Não sei. Quando é que ela volta? Não me interessa. Dizes-lhe que passei por cá? Nem penses nisso. Fixe, desentupido. Jackson? Agora não posso, Melga. Está quase na hora de ser pago. Jackson, desliga isso! Jackson! Porquê é que isto só me acontece a mim? Era isso mesmo que eu estava a pensar. Entre já em campo. Vocês são um espanto. Vocês vão ganhar. Não dá para enganar. Au! Eu nem acredito que parti uma unha. Adiante. É vitória! Oh, Amber, tu esforçaste imenso. Oh, sempre que cais, não perdes tempo. Levantas-te logo a seguir. É pena estar sempre a cair, meu amor. Pessoal, uma salva de palmas pelo esforço. Ok, vamos continuar. Ela não gosta de ti porque tu és bonita. És uma ameaça. Isso é a história da minha vida. Muito bem, Miley. Agora é a tua vez. Está bem. A bola é nossa. Passem para cá. A bola é nossa. Passem para cá. A bola é nossa. Passem para cá. Já percebi. Por que estás a cantar? Tenho uma bestial. Desliza, desliza e vai até à baliza. E salta, e salta. Toca animar a malta e agora tu e tu. Agora todos juntos. Eu pedi que vocês trouxessem energia e tu trouxeste. Agora podes ir para ali. Lily Truscott, vai jogar connosco. Tu és a próxima concorrente da treinadora certa. Ok, Truscott, tu és a última. O meu último minuto de hoje é todo para ti. Não desperdices. Pode ir. Vai. Entrem já em campo. Vocês são um espanto. Vão se enganar. Desculpem. Quer dizer, vocês vão ganhar. Não dá para enganar. Uau, fiquei completamente embasbacada. Posso tentar fazer assim uma coisa diferente? Sim. Uma coisa diferente era ótimo. Oh, não. Eu nem quero ver. Eu só lhe ensinei um esquema. Podes ser bom no futebol. Podes saber nadar. Mas quando toca ao basquetebol vais ter de recuar. Pois é, recuar. Aham. Bem! Uau, mas de onde é que isso veio? Fiz as minhas habilidades de skate, mas sem o meu skate. Sabes que mais, menina? Podes guardar o teu skate e vestir a nossa linda farda. Estás na claque! Yeah! Eu adoro o teu entusiasmo e isso faz-te a pessoa ideal para ocupar uma posição de grande responsabilidade na nossa claque. E tu sabes do que é que eu estou a falar? É claro que sei! Vou ser a líder da claque! Parabéns! Apresento-vos a nossa nova mascote! Mascote o quê? Pessoal, digam olá ao Pirata Pit! Somos o número um, não somos o dois. Vocês vão perder, adeus até depois. Teste, teste, 5550121, 5550121. É o meu número, meninas. E a décima chamada vai poder sair como há. Estou. Foste a vencedora. Para com isso, Oliver. Peço desculpa. Sou um pirata! Porquê que eu tenho de andar de triciclo? Isto não é um triciclo. Isto é o teu barco pirata. Força! Com garra! Põe a multidão a acreditar! Nem eu própria acredito. Entre já em campo! Vocês são um espanto! Vocês vão ganhar! Não dá para enganar! Foi tudo fantástico! Vocês são mesmo as melhores! Todas as miúdas nesta escola gostavam de estar no vosso lugar! Oh, olá, Miley! Treinadora, eu pus isto na cabeça, mas cheira a caixote de gato! Não te preocupes, eu tenho ali uma coisa que é capaz de ajudar! Opa! Está aqui pastilha elástica! Ambientadores! Queres ficar a cheirar a floresta verde, a brisa tropical ou o oceano Atlântico? Eu quero cheirar a membro da claque. Acho que ainda não inventaram esse. Oh, agora entra em ação e mostra-me menos Miley e muito mais pedalada de pirata! Arrua! Ainda bem que tu me convenceste a vir. É demais! Pois é, devias ver deste ponto de vista. E a melhor parte é que assim podemos passar mais tempo juntas. Tenho de ir! Eu sei que ficaste triste por não entrares na claque, mas olha... Vês? Eu disse-te que te ias sentir melhor. Pois, força! Fujam a sete pés do Pirata Pete. Se esta coisa tivesse uma prancha, vocês já estavam lá em cima. É, Jackson, a Miley perdeu a cabeça na escola. Apanhaste a cabeça? Não sei. Não foi essa a minha pergunta? Não me interessa. Para! Nem penses nisso. Ei, olha só para isto. Espera. Mostra. Meu, aquilo era só água e uma nhanha não identificada. Vai vacinar-te contra o tétano e não faças drama. Ah, olha para isto, a funcionar. Como é que a arranjaste? Eu não faço a mínima ideia, Oliver. Mas foi um serviço bem rápido. Pus-me debaixo da casa, estava escuro, fui picado por aranhas. Não me admirava se amanhã aparecesse com poderes especiais de aranhiço. Ei, olha para isto. Acabaste de ouvir o som de $50 entrarem na minha carteira. Jackson! Este som é interessante. Jackson! Meu, eu tenho de sair daqui. Salta! Eu sei que até parece que eu meti água, mas tecnicamente a missão era desentupir o lava-louça e o lava-louça está desentupido. Olha, eu também aceito cheques, mas prefiro papel. E eu prefiro não tomar banho de chop-suey de porco. Ofereço-te o jantar. Só tens de aquecê-lo. Oh, não! Isto anda atrás de mim! Ei, mano, está tudo bem? Sinto que passei o dia todo a ser gozada. Eu sei como é que é. Meti-me nesta coisa da claque para estar com a Lily e agora ela está na claque e eu sou um pirata pateta. Pois é, tu és um tosco e cheiras mal. Oh, mas que alívio. Pensava que era eu. E agora não sei o que é que hei de fazer. Não me estou a divertir nada. Só me apetece desistir. Porquê é que não fazes isso? O quê? Não há nenhuma amizade que compense o sacrifício de usar uma cabeça de pirata mal cheirosa. A Lily que se aguente. Não digas uma coisa dessas. Ela é a minha melhor amiga. Ela é mais importante para mim do que... Espera aí. Isso foi para me provocar? Não foi nada. Pois é, o poder da mente é a tua especialidade. Obrigada. Eu vou tomar um banho. Oh, então espero que gostes do novo shampoo. É de Chop Suey. Se não, é melhor esqueceres. Ao intervalo com a seguinte pontuação: Flamingos de Fillmore 58 e Piratas de Seaview ainda não chegaram lá. Estão muito longe. É melhor mudarmos de tema. Vamos ver as adoráveis piratetes de Civil, é? 555-0127. Que barulho foi este? Oh, oh, é uma bala de canhão! Eu, pirata Pete! Vamos cortar os flamingos às postas e tirá-los aos tubarões! Ao ataque, piratas! Com 1000 pernas de pau! Vá atacar por outra banda que eu assim não consigo ver a claque! Oh, desculpa! Quer dizer, desculpa lá, pirata! Toca a recuar! Uou! Ai! Tu vais pagar umas pipocas, sua cabeçuda! Desaparece, pirata! E parem! Eu não faço nada! Oh, não! A minha mesa de efeitos! Desculpa, Oliver! O que é que estás a fazer? A mascote não pode tirar a cabeça! A ilusão desvanece! Qual ilusão? Eu sou um pirata num triciclo cor-de-rosa! Olha, fica atrás das linhas finais e vê as lindas meninas da classe! Não somos um! Não somos um dois! Vocês vão perder... Adeus, vai bugiar, papagaio, não me chateis. Não somos os dois. Estás-me a provocar. Adeus, até depois. Mostra que vales, canário. Bem diferente. Ei, vais pagá-las. É, cuidado com o bico, ainda perco outro olho. Desculpe, treinadora, eu só estava a tentar ser uma boa mascote. E foste uma boa mascote. É isso que me deixa muito triste. Mas, para a próxima, faço melhor. Não vai haver próxima, pois não? Oh, meu amor. Algumas pessoas não foram feitas para atuar em público. Eu estou a tentar dizer que não és uma estrela. Entrega a cabeça. Mas antes, manda limpar lá seco. É algum problema? Foi despedida. Desculpa, Lily. Eu queria mesmo que isto resultasse, mas... Há de haver outra coisa para fazermos juntas. Anda. Anda para onde? Eu tenho de voltar para a claque. Porquê queres voltar se eu estou aqui? Porque, bem, eu fiquei a gostar. Mas isto foi tudo para ficarmos juntas. Mas eu não sabia que ficava tão gira com esta roupa. Então, a roupa é mais importante do que a nossa amizade? Não, mas... Miley, podemos falar disto depois? Eu tenho de ir fazer o esquema. Tu nem sequer sabias fazer um esquema de jeito quando nós começámos. Lily! Ouve, tenho de ir andando. Olha, eu também. Ei! Senhor Stuart, lá seu, um homem com sorte. Sentia-me mais confortável se falássemos cara a cara. Oriops, desculpe. Estava com as cuecas de fora. Acostumamos à brisa e já nem damos por nada. Eu conheço a sensação. O cano principal estava muito danificado. O senhor estava a um passo de inundar a casa. Mas o trabalho deste rapaz aguentou a coisa até eu chegar. Esperem um bocadinho. Você está a falar do meu filho Jackson? Sim. Este rapaz que está aqui, o meu filho. Claro. Ele não meteu água. O rapaz salvou a casa. Este rapaz aqui? Sim! O Jackson? Claro! Rapaz, tu nasceste para canalizador. O meu filho também, mas preferiu ir para a faculdade. Filhos, despedaçamos o coração. Parece que alguém me deve um pedido de desculpas. E 50 dólares? Tens razão, filho. Eu nunca pensei dizer isto, mas... Foi um bom trabalho, filho. Estou orgulhoso. Bom trabalho, filho. Bom trabalho. Obrigado, Jackson. Nada, pai. Era capaz de me habituar a estas coisas, porque não meti água. Não meti água. Não meti água. Já não meti água. O que é que foi isso? Nada, pai. É melhor escapar à Homem-Aranha. Bolas, tenho de mandar arranjar estas teias. Ouve, agora nós já podemos falar. Agora não posso. A Ana Montana vai à festa do concerto dos Rolling Stones. Estás a cochear? Depois de tu teres saído, não consegui concentrar-me e o esquema correu mal. Está inchado, queres pôr gelo? Não sejas simpática porque eu estou zangada contigo. E sim, podes trazer gelo. Oh. Consegues fazer o esquema? Isso já não me interessa, vou desistir. O quê? Não podes. O que é que estás para aí a dizer? Tu disseste-me para desistir. Bem, estava a ser egoísta. Quando eu estou em palco a atuar e olho para os bastidores, tu estás sempre lá para me apoiar. Eu quero fazer o mesmo por ti, pronto. Queres? Quero. Mas se tu desistires, não posso. Mas se eu não desistir, nunca mais vamos ter tempo para estarmos as duas juntas. E tu não podes desistir de ser a Ana Montana. Não. Mas às vezes até dá. Como hoje. Qual é a ideia? Vou passear ao centro comercial com a minha amiga Lili. Tu já não vais ao concerto dos Rolling Stones por minha causa? Olha, eles ainda vão dar concertos até aos 90. Pensava que já tinham 90. O grande Oaken vai ficar na claque. Agora já tem um grande motivo para abanar os pompons. Não será assim tão mal. Pois não?